964, desça para 2.500 pés, o ajuste 1014, autorizado a RNAVE, reporta estabilizado. Controle, Azul 2790, solicita para onde matar, se possível. Azul 2790, se quiser levantar. WhatsApp, 2790, grato. 2 Salvador, boa tarde, eu vou 2008. Quem quiser informação mais, está no ponto de áudio que você quiser. 2008, contato radar estabelecido, minuto para o limite da terminal. Voe Mário, para interceptar a chegada Mário, descendo para o nível 050. Controle, quando possível, pro de Mótiva, pro 3805, vai minimizar a nossa trave, por gentileza. Super controle? Confirmo, quando possível, pro de Mótiva, pro 3805, para minimizar a nossa trave. Agora a geração, 3805. Muito obrigado. Controle, confirmando pro voo 2008, nível 050. Afirmo. Mostra até 3805. Obrigado, mostra lá na prova. azul, 4116, tá passando ETAP, autoriza voar proa do 368. 2008, autorizado para você, revista 366. 366 para o azul 4116. Azul 4116, reduza velocidade para 180 nós, número 2. 180 como número 2, azul 4116. 964, final visual. Gol 964, final. Gol 964, continua em sua estimação, o ajuste no 064. Boa tarde, azul 27 no 4. Sou 2008, desse para 2500, traz o cruzado em nave e a porta estabilizada. Bravo Romeu, e a rota do plano de voo, nível 160, sai da Momo, transição LATAP, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponde a 5424, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado barreira, aproximado rápido do plano, nível 160, saída da bomba, transição da capa. O caldo 10, curva esquerda, 4-4, transponder 1208, controle de azul 27 no 4. Azul 27 no 4, com o treinamento correto, a resposta pronto para o pushback de treinamento. 27 no 4. Boa tarde, no azul 2642, informação Mike, autorização São Gonçalo, nível 350. Azul 2642, informação curso Mike, prepare Pucas e Pá, aguarde cópia. Informação na pista. Gol 1256, solicita o pushback no momento, portão 4. Gol 1256, está totalmente pronto? Afirmo. O 1256, quando a equipe me fala o pushback, direcionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação, está autorizado o pushback de treinamento, reportarei táxi, gol 1256. estabilizado, azul 41 no meio. 41 no meio, torre 2895. 1895, azul 41 no meio. Salvador, boa tarde, azul 41 no meio. 41 no meio, boa tarde, continua sua estimação, guardando fica livre. Guardando fica livre, azul 41 no meio. 41964, sala 04, direito no 219. 219-64. Olho o gol 2008. 2008, por favor. Tá, pronto, subtaque a 10 metros, 1360 para poder pegar um. Cruzado com curva pela esquerda, o gol do 008. Curva esquerda, 008. Os horas do 416. Boa tarde, 3560. 3560, sem identificação de chegada ao ar e desse mantém o nível 050, voando Serra Vitor 366. 366, voa, descendo 050, Solicitou o táxi POB 159, 3 horas e 5, alternado Fortaleza. 1256, táxi autorizado para o ponto de espera da pista do zero via taxiway Índia e Alfa, quando pronto chame a torre 118 da 195, o ajuste no 014. Índia e Alfa, quando espera da 10, chame a torre 1895 no 014, gol 1256. Salvador, voo 2008. Salvador, voo 2008. Salvador 2008, prossiga. Está aprovando empate. 050. Sim, após empate, senhor Vitor 366, 2008. Sim, após empate, 366, 2008. Vamos ver o curso Mike, guarde cópia, número 2, prepare Dael Leda Motiva. Salvador Azul 416, livrando na Eco. Azul 416, autorizado Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01 no portão Azul 41. Azul 2642, pronto copo? Afirmo. Azul 2642, autorizado, Serra Bravo, Serra Golfe, via Azul 10, Natal após direto, nível 350, sai da Puca, transição Zipar, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5412, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Serra Golfo, no nível 350, via Perzulu, 10, direto Natal. Decola no 0, curva esquerda, Cuca, transição de para. Sono 5412, controle 208. Azul 2642. Azul 2642, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback saneamento. Daniela decolar, já 1-0, bom no 256. Romeu, já é o Pézulo 1-0, Papa Alfa Índia, Umbad, o Pézulo 4-4, Pagog, nível 360. Saída Dael, Leda, Motiva, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-4-2-7, frequência do controle Salvador, 1-2-0, décima 8. Ocean M3, 1-5, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback também. 4, aciona a identificação, chegada Mário, e se mantém o nível de voo 050. 050, poderia voar da presente a posição, vai ter aviso a 368? Autorizado, Sérgio, 366, caso desejo. 366, obrigado. Puxa, vai ter Sérgio, 2642. Azul, 2642, portão 08. Puxa, vai coordenação, equipe de solo. Deve acionar, reporte pronto para o táxi. Estamos aqui no Pátio 3, a reporte. Alô 2642, então no Pátio 3, pushback coordenação equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Livre em coordenação, vai chamar para o táxi 2642. Contato radar, saída PUCA, nível 370. 370, saída PUCA, gol 2605. 2008, torre 2895. 2905, pena. Muito boa tarde, gol 2008, final da 10. Visual. Agora dando piso, gol 2008. São 3560, despegue 2510, autorizado a RNAV e reporte estabilizado. 2500, patrulhagem estabilizada, RNAV, 2560. Autorizado pouso na 0, vento 1-2-0 graus, 1-2-0. E pouso na 0, gol 2-0-2. 2-0 azul para o táxi. 7-4 a bordo, 2 horas e 30 para o táxi. A Azul 2642. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 06, pátio 3, pátio 1, taxiway Inha e taxiway Alfa. Quando pronto, chame a torre 118-95. O ajuste 10-13. 10-13, ajuste, vai seguir, pátio 3, pátio 1, Inha Alfa 395, lá com a torre Azul 2642, uma boa tarde. Salvador, Cordial, bom dia, Centro 3193, Cândido. Centro 3193, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moussu, nível 360, saída Sael, Leda, Irume, decolada 10, primeira curva, direita. Transponder 5434, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Só podia confirmar, Dael Leda o quê? Dael Leda Irume, Índia, Romeu Uniforme, Mike Índia. Irume, ok. Está autorizado 380, conforme o plano de voo, Upper November, Upper November 857, Demônio, Dael Leda. Duro, transponder 5434, controle 120. 3193, nível autorizado 360, a saída Dael Leda após Irume, Índia Romeu Uniforme, Índia, corrigindo, Índia Romeu Uniforme, Mike Índia. Afirmativo, Irume, centro da 3193. 3193, o nível autorizado é o 360. Eu acho 360, obrigado. 256. Questionamento. Voltaremos no 11, informação mais. Salvador, boa tarde, Xenani, 142, autorização Recife. Analítico, meu nome. Direita, solo 1219, o gol 2008. Busca a transição Aracaju. Busca Aracaju, aguarda, União 142. 2642, tem condições de linha de decolagem base? 2642, autorizado linha de decolagem, 0 vento 1, 0 0 grau, 1 9. Ainda falando 0 do 142. 7 para o portão 09. Alfa, Juliette para o 09, o gol 2008. Puxa na 6142, pronto, copy. Pronto. Xené 6142, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Up Azul 17, outro após direto, nível 350, saída Pulca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5441, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 5, vai chamar a 3560, obrigado. 5-0, quanto plano, 317 pontos, após de sucesso, levada 10 com a primeira esquerda, saída pública, transição Aracaju. Pode 5-4-4-1, controle 2-0, 8. Puxa, né, 6-1-4-2, cruzamento correto, reposta pronto para o pushback, treinamento. Camara com o plano. Boa tarde, o TAN 3560, final em nave, baixou e checou. TAN 3560, autorizado pouso 10 graus, 1, 2, 1. Gente, livre pouso Azul 20, condição 2642, decolou. 20, chama controle 1, 20, decimal 8, morro, feliz ano novo. 208, feliz ano novo. 08, recente da mais, pela centena 00. Controle São Valdo, boa tarde, Azul 2642. Vou indo a Prodigiamo. Estão 2000, Prodigiamo 350 nível. Vamos botar 350. Uno 164, autorizado em nada, reporte passando para Vitor 366. Fica atento ao helicóptero nas proximidades do NEM, não interfira nessa aproximação. Azul 2708, pronto, cópia. Azul 2708, autorizado, Serra Novembro, Juliette Delta, e a rota do plano de voo, nível 080. Saída Momo, após voa direto, decola 10, primeira curva, esquerda, transponda 5437, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. 080, autorizado, Serra do Plano, decolada 10. Precisa Momo, primeira curva esquerda. Segue via rota 5437 no transponder 1208, controle Azul 2708. Azul 2708, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback, acionamento para custo controle é 120218. Reporta para o pushback no 208, é o controle Azul 2708. Feito, grata. Salvador, boa tarde, bom 885, informação mais. 1885, a sua identificação, 14.000 pés, via chegada a bolsa, ajustado no 03, após pelo, foi na ponta para a Vita 367. Vita 34, deixando para a Vita 1904, após pelo, terra Vitor 367, bom 885. Poderia voar agora, 367? Sim, autorizado para a ponta para a Vita 367. Passou 366, visual, gol no 164. Gol no 164, completo, transmissor em 1, no 8, decimal 95, bom posto. 295, obrigado. Bom, 3154, boa tarde, essa identificação, desse nível de voo 050 via chegada a Mari, após etapa e voo na proa de Serra Vitor 366, número 2, na aproximação. Salvador, está 3560? Eu sigo. Beleza, confirma a frequência de toma? 1219. 19, obrigado. sucesso com você por sua chegada. É, zero. Faz o 2.042 chama Recife, 1.2.85. Recife 2.085. Direito, eles vão 29, consolo, gol número 64. Autorizado, Alfa, passando direto. Alfa, chamando o Sr. Julieta, voo número 64. Alô, Salvador, C3193. Está pronto para pushback solamente, eu dou o dono. É parte passando para a Vita 366, visual capista. Vamos lá, gol 95. Juno 54, reautorizado desse da 3, no pé já ajustado no 013. 3 no pé, agora meio 13, eu preciso mais embora. Pergunta de Juno 54, por que você é a velocidade indicada? Reduzindo para 230 nós agora. Sete Lima, muito boa tarde, poderia confirmar a pátio? Se encontra pessoas a bordo de autonomia? Estado Morro de São Paulo, me pede, coluna 7, cola direita, corredor é cheque, controle 1208, aciona 0202, transponder. Satirima, colisão está correta, lamentável, decolagem, torre 1895, ajuste no 013. O 1164, ingresso direto, posição 02. Juliette, para a posição 02, gol 1164. Satirima, autorizado a sinal, reporte técnico. Fala, pista no zero, curva direita, saída Arborelefa, meia piso 17, controle instalador Apera 1208, aciona 5443, transponder. Cuidado Brasil, é nível 320, Arborelefa, interior do 97, controle 12080, transponder 5443. 6321, o protegimento está correto, estão prontos para o feedback de treinamento. Cotejamento está correto, são prontos, feedback e funcionamento. Paulo Salvador, Azul 2714, pronto para o táxi, com 59 a bordo, 5 horas, autonomia alterna, ponto, claro. Azul 2714, autorizado táxi via Pátio 1, Tatsu Índia, ponto espera, pistão 0, chame Torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 013. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponto 0 na 0, torre 1895, e 13 ajustes, 27 no 4 Brasil. Luta 3193, está pronto para o teste com 107, eu moro da autonomia 3 horas e 20, até na cabina. Luta 93, autorizado táxi, via Pátio 1, Tatsu Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste no 013. Poderia confirmar para o Luta 3193? Autorizado táxi, via Pátio 1, Tatsu Índia, 10, chama em Torre Salvador 118-95, o agente é o 5-0. É, sua transmissão está um pouco baixo, ela vai abaixando com o tempo. Você poderia repetir também e via seu ponto 0110? Tem que ter condições de alinhar e decolar separado? Já, 6315 autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 graus. Obrigado, vento. Passando Vitor com 2 minutos, prossiga. Frente Vitor com 2 minutos, contato radar, manter sob na área de voo visual, reporte Paris, Paris Interlagos. Então, 3154 vai seguir um traço longo nessa posição de 12 horas a 7 milhas com 1,60 de ground speed, reduz a sua velocidade para 1,709 e deixa 2500 pés. Retira 2500, você reduzira para 189 horas, tá? 3154. Bom, no 885 completo, chama torre 198, decimal 95, bom pouso. 75 graus, bom 85. Quarta atualizado em R9, pistão 1-0, reporte passando Serra Vitor 366, visual com a pista. Atenta ao Romeu 44, nas proximidades de Serra Vitor 366, que não interferirá na sua aproximação. Perfeito, então, chamar 366, 364. É 142, agora sim, está autorizado. Se quiser, extremamente, manda para um táxi. Manda para um táxi, senhor 1142. Polo 85, autorizado, pulso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-1. Pelo pulso, está 10, 1-8-5. Puxando a meia 3-1-5, decolou 3-8, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, feliz ano novo. 208, Oceaner 639. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceaner 632. Oceaner 63, 15, contato com a decolagem, submarino de voo 360, passando os dois no pé agora, foi direto Leda. Boa Leda, 6315. Passou 66 agora, Oceaner 3294, sobe. Gente, então 3154, completo, chama torre 198, decimal 95, bom pouso. Fizeram uma travada, já. Travada, decimal. Zero, chama torre 11895, ajuste 1013. Ajuda aí 708, vai sair via Pachuana, vai sair Índia. O ponto espera a torre 118, decimal 95, ajustado 013. Para o táxi, o 61-432-32 a voz. O meu construtor de já autorizado a decolar em vento 1-2-0 graus, 1-3. Ah, sim, mas eu já tenho o papel aqui. Oceano M142, seguirá o ATR da Azul via parte 1, táxi Índia, ponto espera pista 1-0, chama Torre Salvador 11895, ajuste 1-0, 1-3. G3 padrão, 1895, monitora 2 monte espera, seguindo até 6-1-4-5, via quebrado. 208, grato, sei lá. Bom, no 985, Solon 40, nível direito, chama Solon 121, decimal 9. 219, 985. Uma boa tarde, meu senhor sobrinho de voo visual. O nome é o Paulo de Corredor Serra, posso me ver no farol da Barra. Afirmativo, Romeu Acerra, reportará no farol da Barra, autoriza a linha eleitoral aqui em acesso, Romeu Fox Flash Lima. 4, autorizado pouso, pista 90, vento 120 graus, 129. Livre, pouso 90, até 3154. 17 horas, o 1700, Romeu Fox Flash Lima, mais 20 minutos. 1700, copiado. Romeu Fox Lima, atento ao Yankee Romeu Lima, nessa posição agora de 12 horas e 5 milhas, para ingresso no corredor, para ingresso na linha do litoral, o tipo Romeu 44, fica atento. Ah, foi Matheus, só vamos manter a atenção e vamos ter a separação, viu, Fox Lima. Papel Yankee Romeu Lima informa o Romeu Fox Lima, agora nessa posição de 12 horas a 4 milhas rumo oposto, mantendo a mesma altitude, o Alfa Terra 50. Vou passar só os patrões livrando a direita, chamar só em 1-2-1 um, desse maluco. 2-1-9, 2 milhas e meia. 11, bate 1. Alfa Juliette, posição 11, bate 1, contato 3, 1, 4. Olá, isso do tráfego à frente, autorizado ali, manteu 0. Posso falar, azul, livre a minha, manteu, contato 3, 1, 9, 3. Afirmativa, autorizada pelo do Flávio Itapuã e aí Romeu Lima, confirme o local de sobrevoo. Boa tarde, sem identificação, dessa 4.006, ajuste 1903, na proa de Serra Vista 367. Serinho de Leite, emissor 1.98.95. Aqui é o meu Lima, chame torre 1 no 8, decimal 95. Pitão Ninja Juliette, continua a aproximação, reporte final no 7. 263, 15, chame Recife. Em 1251, no caso negativo, 123, acima 8. 1251, 238, bom final de ano, bom ano novo. Jovem, bom voo. Contra Salvador, Azul 2714, decolado na Bobo, passa 2. Afirmo, se autorizado, mantenha através de Ituaçu, se deslocando lentamente para o Pará de Itapuã, mantendo a ordem aí, hein, Romeu Lima. Gente, mantém escuta permanente, reporte para Manu no setor. Escuta permanente, Romeu Lima. 193, autorizado de decolar para o 190, vento 120 graus, 119. Livre decolagem da 80, 3193. No pé. Sente, mantém 3.2714. Sente o Tenente Pono Zero. Sente o Tenente Pono Zero, está retrocedendo mais próximo de cidade de Iguaçu para começar o sobrevoo sobre a orla. Sente, prossegue de Iguaçu para Itapuã? De Iguaçu para Itapuã, vai manter a linha do litoral autorizado acima do mar, 300 pés, em Romero. 9.500 pés. Vai manter os 500. Na linha litoral, já, como é ali, né? Curta na frente, né? 2708, autorizado a linha e mantém 10. Ali mantém 10, 2708. Vitor Invisível, linha e autorizado, pouso 17, vento 120 graus, 138. Curta na frente. Decolou 47, chama controle 1, 20.8, bom voo. Chama controle 1, 20.8, 193. Controle Salvador, muito boa tarde, 3193, no perfil da DEL. Chama 3193, boa tarde, contato com a decolagem, sobre a via DEL para nível de voo 360. Sobe no perfil da DEL, 3603193. Azul 2708, decolada 249, chama controle 1208, bom voo. 1208, Azul 2708, na boa. Vitorinho de Juliette, Salas 49, autorizado backtrack, reporte livrando a pista no pote 4. 1708, boa tarde, contato com a decolagem, subazia Momo para nível de voo 080. Subvia Momo no 080, confirma a restrição de 3 milhas acima do 190 na carta. Positiva, será que tem condições de cumprir? O nível final é o 00. Gente, qual a autoridade de subida sem restrições para o 080? Sobe para o 00, azul 2708. Não, Lima, não escuta. Escuta permanente, Lima. Controle 1, 20, decimal 8. 208, como é, Lima? Bom, último dia, Marcelo. Precisa. Autoriza a ponte 7, essa formação? 372, confirmo. Confirmo, que é aviso 372. Número 097 negativo, produção Avito 372, está livre de desvio. Reporte quando possível reaprovar o CA Avito 367 ou o CA Avito 366. Tá bom, obrigado. Controle, Romeu Lima, de volta para o escudo. Em que Romeu Lima mantenha tudo controle, reporte para regresso. Falar 90210 graus no 22. Decolagem 10142. Vitorinho de Juliette, sente, um bom dia, feliz ano novo. Voar direto, João Duval. Por uma mensagem para o 2708. Para evitar tráfego no destino ano por sua chegada a bordo, curva direita na prova 090, por 6 milhas após direto destino. Direita 090, azul 2708 após destino. Gol 659, autorização para o Galeão. Gol 659, autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda e Lume. Via Alpha November 857, Monstro. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5464 Transponder. Aprovado 360, Galeão, decolando da 10, curva direita, da El Leda Irume, na 857, controle 208, 5464, para a sua data. Bom, no 659, cotovelamento está correto, pronto, pushback, acionamento. Camarada. Bola Xenia 621, na posição 5, vou te dar instrumento. Xenia 621, está autorizado, mano, pronto para o táxi. Trabalha bem, 3-1. Autorizado, descida 2506, autorizado R9. Recebido que você está mantendo a produção Avito 366, reporte passando mesmo visual com a pista. Não, nós estamos iniciando por enquanto, ainda não aprovamos ter 366 não. Então, o 1097, após desvio, está autorizado o valor da produção Avito 366. Após desvio, 366, obrigado. 2500. Gol 2009, prosseguir. Atenção, autorizado 240, copia a guarda coordenação. Autorizado Léo, estiver 240, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Coral, via Golf 677. Controle 1208, aciona 5455 transponder. Zero zero nove, o procedimento é correto, pronto, push back, treinamento.